Cheiro 41, página 410. Por momentos, todos fechados num círculo. Na verdade, o vento que deveria trazer a chuva acabou por só trazer duas nuvens. Uma delas despejou umas pingas gradas pela manhã e foi-se embora. A outra veio de manso e choveu fino, mas só ficou uma noite. Ana Mata, desde que decidira abandonar os seus rios para se colocar junto da casinha parda, movimentava-se menos pelo pátio. Naquela tarde, deambulava de um lado para o outro, para ver o que a água natural tinha feito aos caudais. Não tinha feito nada. A chuva, caída, não tinha sido suficiente para modificar o que quer que fosse. Não valia a pena ela imaginar que os seus rios eram rios, com margens que transbordassem com a água caída do céu. Isso só acontecia com o poder de seis duches, ou uma alguidarada indevida, despejada no próprio caudal. De costas viradas, Ana Mata tinha voltado a sentar-se no sítio do ressentimento que havia escolhido. Enquanto isso, sua filha Dileta, dentro da casa, tijolo encarnado, dava de comer aos filhos de Antonino. Mas as restantes crianças encontravam-se à porta de Domingos, o filho mais velho de Felícia, de cabelo apanhado. Saiu lá de dentro com um molho de facas e espetou-as na mesa do pátio. Então, todos se encaminharam para junto de Domingos, mesmo Heitor pai, apoiado na sua canadiana, todos à exceção de Ana Mata, sentada onde estava, na sua posição de mosquito. E Domingos, à volta da mesa, cabeludo e atarracado, sem levantar os olhos, começou a examinar as facas. Tinha encontrado uns panos e limpava as facas neles como se fossem espadas. Olhava-as no fio, puxando-lhes serrilhas, passando-lhes a lâmina pela cana da unha. Havia a navalha simples e a faca borboleta. Havia a katana e a faca em forma de adaga, a curva para partir os cocos, a navalha de ponta em mola. E havia a terrível entre as terríveis, a faca tipo Sandokan, cheia de serrilhas. Essa, onde se enfiasse para sair, era só rasgar, só rasgar. As crianças em volta. Ele em silêncio, a mostrar como era terrível. A passar a mensagem. E para as crianças compreenderem mesmo como se manejava, até Emanuel, Cirino e Quirino poderiam ver. Foram-nos buscar, os três, também a olhar. Era uma dezena de facas em exposição, sistematicamente dispostas, da maior para a mais pequena. Só para olhar, ninguém podia mexer. E também veio a carabina de canos cortados. Foi colocada ao longo da mesa, em exposição, produzindo um elo com as facas, para as crianças verem, aprenderem, tudo para elas vencerem um dia. Sem dizer uma palavra sobre o assunto, Domingos levantava a carabina, levava-a à cara, fazia pontaria e criava o alvo numa toalha que estava pendurada na parede, contra o arco do portão, para as crianças verem, tudo para elas verem e aprenderem. Sem dizer uma palavra, tudo parecia mudo. Está tudo mudo nesta casa? Tinha perguntado Antonino. Está, disse ele. Claudina e Conceição andavam de um lado para o outro, mudas, levando diante de si roupas, cestos e outros objetos invisíveis, cruzando-se só o ruído das suas chinelas de quarto, usadas ao fim da tarde a picotarem o som. Sissi, a filha mais velha de Heitor e Claudina, perguntou ao tio: quem vai matar? Seja quem for que venha brincar com a carrinha do meu irmão. Se for homem, será homem. Se for mulher, será mulher. Se for o diabo, será o diabo. Os espíritos também se abatem. A Felícia Mata apareceu no limiar da sua porta, bastante agastada. E tu, o que tens tu a ver com a carrinha, se não te pertence? Deixa que o Janina resolva a situação. A carrinha anda, pois deixa andar. Não deixo, disse Domingos, revoltado, experimentando agora a faca Sandokan, fazendo uma pirueta rápida, introduzindo-a num corpo imaginário junto do seu, fazendo o corpo fantasma do braço por terra. Era assim que se abatia o inimigo. E munido da faca, em pleno dia, Tinha-se encaminhado para junto da carrinha, dizendo que tencionava passar ali a noite. Felícia atrás, as unhas despintadas de Felícia, movendo-se no ar, atrás de Domingos. Não queres saber mais do que deves. Eu já tenho tudo dito. O que for, soará. Deixa isso tudo com o nosso bom destino. Deixa lá. Domingos segurava na faca, como se fosse espetá-la na mãe. Alguém usa a nossa carrinha, senhora. O conta-quilómetros marca. Não é muito, mas vê-se que anda entre uns 30 a 40 quilómetros por noite. Alguém tem uma chave e leva e traz a carrinha. Alguém tem um duplicado da chave e trata-nos como se fôssemos um bando de parvos. E a senhora vem dizer que o que for soará? Eu esta noite vou dormir rente à carrinha. Já que teimas, dorme aí, disse Felícia. Ao menos ficas escondido atrás da porta, não além. Eles também têm facas espingardas de canos cortados, homem. Ali sim, fica ali atrás, a dormir. Pois fico sim. Alguém está a querer abusar de nós. Querem abusar dos meus irmãos, Janina e Gabi, mas vão ver, disse Domingos. Os mata, reunidos em torno da carrinha vermelha, como se fosse um ovni. Por fora, a carrinha continuava a dizer Black Power, por baixo da efígie de Janina. E pensar que ali dentro, onde Janina tinha vivido os primeiros momentos de sucesso, todas as noites, pelo menos um desconhecido entrava e saía. Usava a carrinha e colocava-a no mesmo lugar, enquanto lá dentro eles ouviam música, liam o desportivo ou simplesmente dormiam. Domingos queria indícios. Estudava os vidros, cheirava o tablier e os assentos. E por mais que farejasse, com o nariz lá colado, nada lhe cheirava a nada. Então, nessa mesma noite, Domingos arrastou para junto do portão o colchão de espuma moída que se deslocava como uma barriga, meio cheia, meio vazia. E depois de o ter alongado e distribuído o conteúdo movediço, apoderou-se de uma manta e, com o jeito de um cão de guarda, estendeu-se sobre ele, vestido, com a cabeça transformada numa espécie de focinho antena junto ao portão, mantendo as portas apenas encostadas. Domingos, na posição de sentinela. Aliás, as portas não se fechavam, precisamente porque entre ela e o batente apontava ele o cano da espingarda. Os canos cortados da espingarda. E enfiadas no cinto, à altura do flanco, sobre o qual não se deitava, estava deitado de lado. E o boné cobria-lhe também a cabeça desse mesmo lado. O filho de Felícia tinha duas facas. Uma delas, a de serrilhas viradas, como barbatanas de tubarão. Era a terrível faca Sandokan, que anos atrás havia mandado vir por encomenda, por anúncio da televisão, e que até então Domingos mantivera entalada na caixa, sem mesmo a ter utilizado para nada, a não ser para ver. Mas desta vez ele queria utilizá-la. Tinha muito mais gosto em apanhar quem quer que fosse, enfiando-lhe no ombro ou no pescoço uma facada, do que mandando-lhe um tiro de longe. Por isso mesmo, quando Conceição apareceu a pedir que fosse dormir nos seus lençóis, que deixasse em paz a carrinha de Janina, que a carrinha velha e desbotada a cair de podre já não servia para nada, nem merecia tanta dedicação, agora que o Janina viajava noutros transportes e que era uma estupidez passar noite atrás de noite a dormir sem sossego, ao relento, estando o chão úmido, Domingos ficou possesso. Chegou a levantar a cabeça do seu lugar de vigia e a pegar na caçadeira de canos cortados, que até retirou do seu ponto de apoio, apontando-a contra a mulher. Domingos mata. Tinha-se tornado insensível a qualquer argumento, por mais lógico que fosse, desde que o desviasse do empenho que tinha posto naquele enigma. Tinha chamado a si a tarefa imensa de desvendar aquilo, pregar um tiro naquilo, destruir aquilo que vinha ali, nas barbas deles, utilizar desavergonhadamente a carrinha do Janina. E Domingos entregou-se à vigilância daquela nesga de campo e de estrada que era necessário galgar para atingir a carrinha vermelha, parada sobre o cômoro, um pouco de esguelha, entre os dois pés de palmeira. O cômoro, de terra dura, aprisionada por uma rede miudinha de ervas rasteiras que fixava os grãos de areia ao grés e os detritos e as folhas caídas das palmeiras, formando um tapete compacto. Depois, entre o cômoro e a estrada esburacada como se tivesse lepra, uma faixa de nata amarela para onde escorrer a chuva. Era aí que a roda de trás, a da direita, descia um pouco. Ele sabia de tudo. Ele conhecia a geografia miniatural da terra sobre a qual a carrinha estacionava, porque a tinha estudado. Mas não era para aí, para o cômoro, que tinha apontado os canos cortados, e sim para uns 3 ou 4 metros abaixo, na direção da berma da estrada esburacada, ou mesmo um pouco mais longe, talvez para o campo que a noite apagava, mas existia, e de onde possivelmente aquilo vinha. E sem ele sentir, sem chave, sem som, punha a carrinha a trabalhar. Então, tal como um cão de guarda que menospreza a vista em detrimento do ouvido, ele apurou só o ouvido, deixou-o atento, ligado ao pavimento e ao ar, onde havia aquela umidade fria, a pele da cara encostada à coronha, e todo o ouvido, só o ouvido, fechou os olhos e depois deixou-se embalar no sono, enrolado como um cão no posto, o focinho no chão, exatamente exausto. Os cães da mãe, a caniche cinzenta e o guardador manso, amalhados lá dentro, debaixo das camas, precisamente para que só ele ouvisse os sons, para que não interferissem com ele. Todo ele cheiro e ouvido, reduzido ao olfato e orelhas, e tudo mais a adormecer. No entanto, todo ele por inteiro haveria de acordar de uma só vez, com a voz de Antonino a passar-lhe por cima. Lá vai a carrinha, lá vai! Domingos ergueu-se da espuma, deu um salto e atirou na direção do local onde deveria estar a carrinha, perdendo-se os tiros no ar. Só depois Domingos percebeu que de nada servia o seu alarme. A uns 30 metros abaixo, na direção das bombas, a carrinha de Janina ganhava luzes vermelhas e desaparecia. O filho mais velho de Felícia ficou na berma da estrada e ainda disparou mais 2 vezes, para nada. Ainda levou a mão à cintura, onde estava a faca Sandocã, e ainda a arremessou ao chão. Estava raivoso contra si mesmo, como um cão e outro cão. Tu não ouviste arrancar? Não ouviste? Gritou para Antonino. Atrás de Antonino, alarmados pelos tiros, estavam Conceição e Dileta, Heitor Filho e Claudina. Conceição tremia dentro do pijama, cota de malha, os pés descalços no portão da entrada. E como Antonino transportasse uma lanterna elétrica, Domingos arrancou-lhe da mão. Desapareçam, depressa, disse, dirigindo-se para a zona de onde sairá a carrinha. Ouviste arrancar? Qual arrancar nem arrancar? Respondeu Antonino. Empurraram-na. Não vês que a empurraram e só a puseram a trabalhar lá embaixo? Domingos apontou a lanterna para o rodado. Era verdade. Ali estavam as pegadas de quem havia empurrado. Havia-as de 2 espécies. Curvou-se para as pegadas com a lanterna na mão. Havia-as cruzadas, pegadas de sapatos de borracha, as rosetas próprias, e entre elas as de umas botas de vaqueiro, o sinal do bico pontiagudo e do tacão aguçado. Domingos olhou para Antonino. Pegadas do Gabriel. Estão aqui. Mas como estão aqui pegadas do Gabriel? Domingos ficou de cócoras, com a lanterna entre as pernas, inerte a pensar. A lanterna bem junto do sexo, como se a lanterna com a luz acesa pudesse atribuir-lhe uma força que em alguma parte do seu corpo Domingos reconhecia não ter. Tu sabias, disse para o irmão. Sabias ou não sabias? Não te vou responder. Domingos, a pensar. Sabias, ó esperto, tu sabias. Domingos tinha disparado demasiado longe a sua raiva contra o enigma, para agora, perante aquela revelação óbvia, ser capaz de se conter. Retirou a lanterna do sexo, ergueu-se, afastou a mulher e restantes membros da família que ali estavam Também a verificarem que era o Gabriel que afinal andava de noite com a carrinha e saltou por cima do colchão. Voltou atrás, deu um coice no colchão que reagiu, se enrolou e voltou a desenrolar, como se aquela barriga de morraça também quisesse mostrar que tinha uma vida. E ele próprio galgou o pátio e bateu com o punho na porta, atrás da qual dormia Felícia Mata, sua mãe. Mãe! Disse à queima-roupa. Ainda Felícia não tinha acendido a luz do psiché que lhe servia de mesa. Mãe, foi o Gabi quem roubou a carrinha. Felícia tinha os 10 dedos despintados, postos na borda do lençol. Telefone já para a Janina. A mãe virou-se de lado, sem olhar para ele. Só agora, mas só agora, Domingos reparou que havia tempo, desde a visita de Janina no dia de nevoeiro, que a mãe não gritava ao telefone, andando cá e lá, dizendo: segue em frente, tchau, beijão. Pois era verdade, a mãe tinha perdido a vozearia. E só agora ele notava, só agora. Até as unhas da mãe, onde não havia vestígio de verniz vermelho, lhe asseguravam isso. As unhas muito pálidas, nas mãos morenas escuras, provavam-no. Ele estava diante da mãe, com a caçadeira de canos cortados na mão direita, mais 2 facas no cinto. Ridículo, hã? Ridículo. Uma lanterna na mão esquerda, uma espingarda na mão direita, 2 facas na ilharga, para nada. Diante da mãe, que também sabia de tudo. Não era verdade? Ridículo. Entregamo-lo à polícia? Chamamos a polícia? Que polícia? Que polícia? Perguntou ela, levantando-se, vestida. Estava deitada, vestida, Felícia Mata. Sem solução, Felícia Mata. Queria ter e não tinha. A única solução provisória seria Domingos ir lá para fora aparelhado, assim como estava, para que eles soubessem que os Mata todos sabiam que tinham a casa rodeada de bombas-relógio, que detonavam em silêncio, matando não se sabia onde nem quando, mas matando. Todos agora se encontravam no pátio, incluindo a velha Ana Mata, empurrando a sua caucha de plástico. Mas Domingos, rodeado pela família que julgava comandar, queria um bem. Não conseguia sair para a rua naquela noite sem a ideia de um bem. E Janina? Perguntou ele. Telefone para a Janina. Felícia Mata não queria telefonar. Domingos Mata pegou no telefone da mãe. Era o primeiro número da lista, o de Janina. Carregou, chamou. Responde ou não respondes? Responde, pá. Responde, senão eu nem sei o que faço, nem a quem faço. Janina respondia de lá. Domingos gritou. Sou eu, o teu irmão. Sou Domingos. Onde estás? Estás com eles ou sem eles? Diz-me, ladrão. Felícia retirou o telefone da mão do filho Domingos. Janina, quem está a falar é o teu irmão Domingos, perdido da cabeça. É por causa do Gabi, que rouba todas as noites a tua carrinha. E o outro, o branco, que anda por aqui com o carro vermelho de um lado para o outro. Diz onde estás, se estás com eles ou sem eles. Diz isso para o descanso de toda a gente, se estás com eles. Felícia ficou à escuta. A cozinha-quarto de Felícia estava repleta. Toda a família Mata ali estava, incluindo as crianças de Antonino. A resposta de Janina, do outro lado de lá, 3 horas da manhã, não terminava mais. Parecia um testamento interminável. Terminou. Felícia pousou o telefone. Suspirou. Calma. O Janina não está com eles. O Janina segue em frente. Vai amanhã de avião para um sítio na Alemanha, onde todos querem ele. Segue em frente, segue sempre em frente, o nosso Janina. Felícia não tinha assim tanta certeza. Mas naquele momento era necessário consolar a família inteira. Consolar todos, um a um. Consolar, em particular, aquele seu filho, Domingos, violento, carregado de armas, tão despropositadas para a situação. Felícia, já vestida, a olhar para eles. Vamos todos lá para fora, para eles saberem que não podem trazer mais à nossa porta a carrinha de Janina, nem as porcarias que transportam nela. para ele saber. Vamos todos. Quando eles vierem, vão ver que sabemos e que fazemos uma muralha contra eles. Vamos lá, minha gente. Gelavam na rua. Quando deveriam estar em plena primavera, chegava o inverno. Só pela madrugada, os dois faróis da carrinha apontaram ao fundo da estrada esburacada. Os dois faróis amarelos apagaram-se. A carrinha ficou engolida pelo escuro da estrada. Onde estavam? Depois viram-se-lhe de novo os faróis traseiros, vermelhos. Isto é, virava e arrancava. Desaparecia para algum lugar, soturno e criminoso, a carrinha de Janina, levando Gabi no seu bojo, levando uma parte do próprio Janina, não se sabia para onde. A polícia, ainda perguntava Domingos, sabendo no fundo que ela era apenas uma extensão eriçada da sua própria impotência. Felícia ficou deitada durante vários dias sem conseguir cozinhar. Ela via tudo. Acabava de entrar para o vasto grupo das mulheres que se queixavam de que tinham dado à luz crianças cheias de folhos e rendas. E passados 18 anos, em vez de meninos perfeitos, apareciam-lhes à porta homens magros, com os dentes podres, arrastando papelões como casa e lenços de assoar por mobília, pedindo-lhes o último dinheiro e dizendo que eram seus filhos. Mentira. Não eram seus filhos. Não eram nada aqueles os filhos que essas mães tinham parido. Sim, Janina e Gabi? Pois era. Estava inconsolável. O que tinha errado? O que tinha falhado? Que anjo de asas pretas os tinha seguido? Felícia arrependia-se de ter telefonado tanto, de ter gritado tanto, de ter julgado que o caminho da glória era uma encosta só a subir, de ter imaginado que havia glória. Pois, glória, glória só a de Nossa Senhora, e mesmo essa bem chorada, por sinal, dizia ela. Antonino, sentado, a ouvir, na cozinha-quarto, esperava. Meu filho Antonino, é você? Tem estado a escutar sua mãe? E você em que está a pensar? Em Dona Milene? Por favor, não traga ainda a nossa casa à Dona Milene. Sua mãe anda tão ralada que ainda não decidiu. Como pode sua mãe pensar em dois assuntos tão diferentes ao mesmo tempo? Não traga ainda. Mas se quiseres trazer, pois que tragas. Vendo bem as coisas, às vezes até tenho saudades daquele pelém, do tempo feliz desta casa, quando se encontrou o pelém escondido no nosso estendal. Uma pessoa tinha acabado de chegar do Coliseu dos Recreios. Já decidiste, Antonino? Nunca lhe fales na bomba-relógio, que está debaixo da nossa casa. Entretanto, isto passa.